tarde. Me abraça e diz que tá morrendo de saudade, que tá me esperando, que arrumou a cama de um jeito diferente, mas ela me ama. Pode ser ciúmes, mas vai dar pra ela. Ela tá sorridente, ela tá sempre bela. Sabe exatamente tudo que eu gosto. Não tem meu telefone, mas sabe que eu volto. Ela sabe o poder que ela tem nas mãos. Bagunçou minha mente, virou confusão. Com ela faço amor até no chão. Amante fiel, esse nosso compromisso não depende do anel. Vai batendo desespero quando é hora de ir embora. Eu troco a minha vida por um pouco de nós dois. Agora, amante fiel, esse nosso compromisso não depende do anel. São os preços nesse nosso relacionamento aberto. Nem precisa me chamar, eu vou estar sempre por perto. Ela sabe o poder que ela tem nas mãos. Bagunçou minha mente, virou confusão. Com ela faço amor até no chão. Amante fiel, esse nosso compromisso não depende do anel. Vai batendo desespero quando é hora de ir embora. Eu troco a minha vida por um pouco de nós dois. Agora, amante fiel, esse nosso compromisso não depende de um anel. São os preços nesse nosso relacionamento aberto. Nem precisa me chamar, eu vou estar sempre por perto.